Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Dini Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Todos os nossos ouvintes, é com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 19 anos da divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como sempre trazemos, sempre uma pergunta, uma resposta, porque acaba sendo até esclarecedor e fácil de a gente ouvir perguntas feitas ao Espírito Emmanuel, respondido pela psicografia de Chico Xavier. E sempre procuramos trazer um assunto da semana, um assunto que está em voga. E dessa vez trouxemos a pergunta 339 do livro O Consolador, um livro de Chico Xavier, em que se pergunta a Emmanuel: em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? E o Emmanuel responde: prestemos bastante atenção, que a resposta é maravilhosa. Ele escreve assim: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo por vezes, num instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 6 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro, um pouco frio aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas muito agradável para fazermos esse trabalho e dividirmos com vocês as nossas experiências. Mas me permita te cortar nessa leitura, porque aí ele confirma uma afirmação que eu li a respeito das virtudes que já se encontram latentes no espírito criado simples e ignorante. Então ele coloca que o ódio, ele nasceu do sufoco do amor desvirtuado. Quer dizer, o amor estava latente, foi desabrochar, por alguma razão, sufocado, se transformou no ódio. Exatamente. Né? Quer dizer, o ódio não é alguma coisa própria. É uma reação animalística, isso, pessoal de isso. cada um. E não existe o ódio. O ódio é um desvio de uma virtude. Desvio de uma virtude, exatamente. Essa é a conceituação que ele passa, né? O ódio, na realidade, é um mau entendimento, é um mau sentimento de uma virtude latente que cada um de nós tem, que é o amor. Então é muito interessante o Emmanuel destacar isso, porque infelizmente a gente vê na sociedade muitas manifestações de ódio, né? E é interessante também, Geraldo, porque isso aí é um princípio, né? Quer dizer, quando pensarmos nas coisas ruins, que nós pensemos também nesse conceito. Essa coisa ruim seria um desvirtuamento de qual virtude? Exatamente. Né? Entendeu? Quer dizer, o ciúme, por exemplo, é desvirtuamento de quê? Né? E raciocinar assim, para fazer elucubração. Estou aqui fazendo reflexões para a gente bater uma bolinha. É interessante, isso é muito bom mesmo. E aí, em cima desse contexto, como nós vamos falar sobre a doutrina espírita, quando estava nascendo ali, quando falávamos sobre o céu e o inferno, dando sequência aqui, a gente sempre diz que na técnica de som tem o Vinícius Júnior Pires, e quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E nos ajudando, o secretariano está a Inês, quaisquer dúvidas, entre em contato com a gente. E para falar sobre o Espiritismo nascente, que é o momento em que o céu e o inferno estamos vivendo e estudando, eu trouxe mais um texto do livro Emmanuel, que tem sido assim, não vou dizer uma surpresa, porque eu já tinha lido, mas a gente lê e acaba ficando meio esquecido, guardado na memória. Estamos relembrando textos maravilhosos, e o Emmanuel, ele nos brinda hoje com um texto no capítulo 35, sempre lembrando que esse livro foi psicografado em 1937. Em que ele coloca, Luiz, o texto como urge reformar. Por que reformar? Aí ele escreve assim: foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Augusto Comte e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa com Pio IX, proclamando a infalibilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. O Emmanuel deixa claro, é um tema que eu tenho me dedicado a estudar e refletir, que é sobre a providência divina. E essa providência divina organiza e faz parte de todo um contexto onde as leis acontecem. E a doutrina espírita surge no momento exato, no centro do ensinamento, do conhecimento do mundo ocidental, em Paris, o país luz, o país onde aconteceram as grandes revoluções sociais e políticas e morais. E nesse contexto surge a doutrina espírita em Paris, com Kardec, com vários médiuns, e é nesse momento que todas aquelas estruturas que vinham ruindo ao longo do tempo, com algumas declarações, por vezes radicais, é que surge a doutrina dos espíritos e se instala, e era aquilo que o povo queria, e tem uma assimilação imensa da doutrina em toda a Europa e no mundo inteiro. Muito bem, meus amigos, E é dentro dessa atmosfera que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e graças a Deus, né? Nós estamos aqui para fazer mais um programa Visão Espírita nessa manhã de domingo tão gostosa e que nós possamos fazer o melhor. Sempre em sintonia com esses amigos espirituais dentro desse estúdio. E para nós é sempre uma satisfação muito grande em estarmos aqui. Aliás, eu venho inclusive mais cedo e vocês não imaginam o papo que já rolou até que esse programa se iniciasse. Bom dia a todos. É muito bacana, muito obrigado, Luiz. Realmente, o clima que nós vivemos aqui, eu, Luiz, o Alan, é um clima de grande fraternidade, de grande respeito, de grande consideração. E a gente troca as informações. Eu estava conversando com o Luiz das minhas experiências lá no Rio de Janeiro, com um médico residente do IASERJ. E são fatos assim, que a gente gosta de lembrar pelo aprendizado, pelo estudo, por todo o aprendizado que tivemos lá no Rio de Janeiro. Mas muito bem, meus amigos, estamos aqui começando o programa Visão Espírita, sempre lembrando que a Casa Espírita é o lugar onde devemos começar os nossos estudos, estudar Kardec, criar grupos de estudos, de pesquisa e também difundir. É um assunto que o programa Visão Espírita vai assumir também a responsabilidade de divulgar, o culto do Evangelho no lar. Todos nós espíritas devemos difundir como é importante fazer o Evangelho no lar. Reunir a família num dia da semana, 15 minutos, 20 minutos, pegar um livro texto, uma leitura breve, fazer uma prece inicial, fazer uma leitura e no final comente, quem quiser comentar, fazemos uma prece final. Esse momento do Evangelho do Lar, os espíritas veem como luz dentro do lar. É o momento que a família se une, que a família está junta, que comenta o Evangelho, onde se existe uma pequena diferença, uma rixa, um mal-estar, a tendência é esse mal-estar ir diminuindo e a família voltando ao equilíbrio. Então isso é muito bom. Eu entendo que o Evangelho do Lar é um remédio que tomamos toda semana. Não sei se você pensa assim. Não. Aliás, o Evangelho devia de ter em tudo quanto é lugar. O Evangelho da escola, o Evangelho do hospital, o Evangelho de tudo. Por quê? Porque em torno do Evangelho, um grupo se une para pensar coisa boa, se elevar, né? Então, sem sombra de dúvida, qualquer grupo, sob a influência desses comentários, ele só cresce. E você falou exatamente o que o Emmanuel diz no livro Emmanuel, que ele fala que a necessidade que o Espiritismo surgiu, e ele diz, e é por isso que a nossa palavra do Emmanuel bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Quer dizer, só o Evangelho é que vai resolver isso, né? Então, muito bem, dentro desse clima eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda música, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Eu vou fazer a leitura do livro, já que o Alan não está hoje, ele teve um compromisso e não pôde estar com a gente, mas nós temos a certeza que espiritualmente ele está vibrando com todos nós. Então, muito obrigado, Alan. Fique aí em paz e que a gente, eu e o Luiz, possamos fazer um excelente trabalho. Então, vou fazer as vezes do Alan aqui. Eu vou ler o texto do livro Vinha de Luz, que é o primeiro bloco do programa Visão Espírita, e o Luiz faz o comentário e a gente comenta alguma coisa também. Eu sempre digo que eu procuro traçar uma ponte entre todas as obras. Nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes dá. Então, eu li um texto sobre o amor e ódio no Consolador, o surgimento do Espiritismo no século XIX em Paris, e aqui o capítulo 132 do livro Vinha de Luz, com o título que o Emmanuel coloca, Vigilância. E ele seleciona uma frase registrada no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. E o Emmanuel, certamente refletindo nesses textos bíblicos, evangélicos, ele assim escreveu interpretando essa frase. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea em todas as épocas será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará no mundo, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação, a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhe garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiros. As nações requerem, aspas, casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância e da agressividade, do desespero e da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Essa lição é muito bonita e ela me remeteu a uma outra lição, que é um livro da Terezinha de Oliveira. Eu recomendo para quem gosta de estudar o Evangelho, para quem gosta de estudar o significado das parábolas, é um livro que eu assino embaixo. Talvez um dos melhores livros que eu já li, comparando com Caibar, com Herculano, com Vinícius. A Terezinha é muito feliz nesse livro. A capa do livro é horrível, feia, mau gosto. Realmente só compra o livro uma pessoa meio distraída, porque quem compra pela capa, aquele livro ali não vende. É uma capa feia, mas é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu até recomendaria ao Allan Kardec, que foi quem editou esse livro, que, se possível, faça uma nova edição, mas com uma capa, né, chamativa, né? Porque tem tanta capa chamativa e o conteúdo é pobre. Esse aí é um conteúdo riquíssimo. Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Grava esse nome aí. parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. É de autoria da Terezinha de Oliveira. Quando ela comenta sobre a parábola das 10 virgens, ela comenta que provavelmente é uma hipótese, mas é uma hipótese muito sensata, que no caso, por que 10? Por que não 15 virgens? Por que não 100 virgens? Né? Ela comenta que provavelmente Jesus utilizou o percentual da humanidade que vive para o bem. 10% da humanidade, de uma forma natural, tem uma índole boa, propaga o bem, quer viver o bem. E aí, nessa parábola, você tem as 5 virgens nécias, tolas, e as 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes, elas, além do azeite que estava na lâmpada, no recipiente da lâmpada, elas levaram uma vasilhinha de azeite por fora. E as nécias não, elas só levaram um azeite que estava na lâmpada. Aí o esposo demorou para chegar, elas pegaram do sono. Quando o esposo chegou, aí elas foram tomadas de surpresa. E aí então, aquelas nécias que não tinham azeite sobressalente, o azeite tinha acabado, e elas então pediram para as prudentes, né, que se elas emprestassem um pouco do seu azeite, elas disseram não. Aliás, inclusive, pelo próprio significado da parábola, você vai ver que não há condição de emprestar este azeite. E o que viria a ser esse azeite? Esse azeite é exatamente, além do seu pendor para o bem, além da sua tendência para a prática do bem, da sua convicção de que a prática do bem é saudável e é uma coisa que nós deveremos praticar, ela diz que é a questão do estudo do evangelho e da doutrina. Além da fé que você tem em Deus, você tem a fé raciocinada, que é o conhecimento a respeito das coisas da vida, a respeito de Deus, a respeito do evangelho. Então, o que que acontece? Nós, às vezes, somos pessoas crentes, nós somos pessoas que seguimos o evangelho, porém, num momento de dor, nós entramos numa encruzilhada, sofremos as nossas dúvidas. E aí, em função dessa dor e essas dúvidas, a gente acaba decaindo, a gente acaba falhando. Ao passo que, quando nós estudamos a doutrina, estudamos o evangelho, nós entendemos o significado da dor. Nós entendemos o significado do desespero, o significado da aflição. E nós entendemos o significado das coisas. Aí, quando sobrevém a dor, nós entendemos que aquilo ali é alguma coisa que já estava previsto, que Jesus já tinha falado, cada um carregue a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a cruz é uma coisa inerente ao apostolado. Então, é exatamente essa dose de azeite que você leva sobressalente ao azeite da fé que você carrega na lâmpada. Muito bonita a interpretação da parábola. E é realmente uma interpretação racional, muito coerente, né? E até o fato dos 10% da população que faz sentido, né? Então, a Terezinha é muito feliz como escritora desse livro, no conto dessas parábolas. Aliás, quem conheceu a Terezinha sabe que realmente era um espírito muito elevado, por isso ela estava sempre sujeita à influenciação do alto, né? E era uma coisa natural. Por quê? Porque ela vibrava nessa faixa. Ela fazia por merecer a companhia dos bons espíritos. É muito interessante você falar isso, Luiz. E eu gosto de fazer um exercício que é assim. Quando o Chico Xavier começou a sua tarefa mediúnica, até então ninguém conhecia o tal do Emmanuel. Era um espírito desconhecido. Ninguém o conhecia. E à medida que ele foi trabalhando com o Chico, organizando todo o seu trabalho mediúnico, e começou a escrever obras, a mostrar o que ele conhecia, ajudando a dezenas, centenas, milhares de pessoas com as suas informações muito bem organizadas, naturalmente ele vai ganhando um respeito, ele vai ganhando uma consideração, ele vai ganhando um status de um protetor, de um amigo. E ao longo desse tempo todo na vivência do Chico Xavier, ele acabou ficando muito conhecido no Brasil como o guia espiritual que ajudava o Chico Xavier. Partindo dessa premissa, desse pressuposto, falamos de alguém já reconhecido. Classicamente, todos sabem da sua competência e da sua condição moral. Então, quando Emmanuel escreveu essa coleção Fonte Viva, que são aqueles quatro livros, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade, Vida e Pão Nosso, são ensinamentos maravilhosos. E eu tenho comigo que os títulos que ele coloca em seus capítulos são pontos frágeis da personalidade humana. E eu vejo assim, possivelmente, se ele colocou, é que eu devo, como se fosse um remédio, eu preciso desse remédio para curar esse mal que eu tenho. Então eu falo isso para mim, mas cada um pode falar para si. Será que você que está me ouvindo também não necessita ter um pouco mais de vigilância? Será que eu que estou falando, eu não preciso ter um pouco mais de vigilância? Preciso sim, eu preciso sim. Eu sei das minhas fragilidades, dos meus defeitos. E considerando isso, quando eu li o texto, eu senti como se o Emmanuel estivesse dizendo para mim: vigiai, porque você não sabe quando vai chegar o vosso Senhor. E certamente é a minha necessidade. E a gente vê um comportamento, Luiz e querido ouvinte, de muitas pessoas. Eu acho que é um comportamento um pouco comodista. E a pessoa fala assim: ah, eu sou um aprendiz, ah, eu não sei nada. Adota uma postura, quer dizer, ele se coloca como aprendiz, mas não sai da condição de aprendiz. Ele é aprendiz. Uma justificativa, né? Uma justificativa. Gosta de ouvir os outros, mas não vai em busca. Porque aquele indivíduo que se esforça, vai atrás, não é que ele sabe mais, não. Ele está tentando aprender, agilizar, ganhar o tempo. E é essa maneira que nós, do Programa Visão Espírita, entendemos. Nós temos que estudar, ir atrás, dividir com você que está nos ouvindo esse pouquinho da leitura que nós fizemos, ouvir a sua crítica, ouvir a sua sugestão. Então, essa vigilância aqui é a vigilância que todos nós carecemos. E ele fala, não é só uma vigilância pessoal, é a vigilância com o conjunto da obra. Nós temos aqui, como espíritas, o espiritismo, Luiz. E eu fiquei pensando hoje de manhã, acordei, eu até pensei em você, no Alan, falei: Luiz, assim, é uma brincadeira, é mais para jogar. O que você tem feito, o que eu tenho feito, o que o Alan tem feito para preservar aquela imagem, aquela energia do espiritismo que o Kardec codificou e que o Chico deu continuidade? Será que nós estamos fazendo o nosso melhor? Eu acho que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho certo, né? Nós só vamos descobrir se nós estamos fazendo melhor depois. E aí a gente vai conseguir aquilatar, né, o quanto poderia fazer. Eu realmente, quando eu fiz essa cirurgia da catarata, eu fiquei meio frustrado, porque eles me reduziram a miopia de 9,5 graus para zero. E aí você me pergunta, por que você ficou frustrado? Porque tem um detalhe que o médico esqueceu de me perguntar. Que quando você ganhou essa redução de miopia de 9,5 graus para zero, você ganhou também uma deficiência visual para perto. Que aí eu passei a necessitar de um óculos de 2,5 graus para ler. É o contrário. É o contrário. Eu sempre, eu li a vida toda. Então o óculos para mim, para ler, é uma porcaria. Não está acostumado. Não estou acostumado. E eu não, eu, realmente, a minha leitura, eu reduzi muito. Eu tirava o óculos para ler. Eu não precisava de óculos para ler, porque o óculos é só para longe. E para mim, usar o óculos para longe não tinha problema nenhum. Estava acostumado. Eu fiquei 40 anos com óculos na cara. Eu até senti falta dele, né? Então, realmente, isso me frustrou um pouco. Porque o meu ritmo de leitura diminuiu, infelizmente. E eu, às vezes, aí eu falei com o médico, né? Ele disse assim, puxa vida, eu não sabia. Ele assim, não, isso aí é tão pouco, é 1,5% das pessoas. Eu estou dentro desse 1,5%, você não pode abrir a mão de perguntar. Sim. Estatística é estatística. Você tem que perguntar para 100%, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Entende? Quer dizer, então realmente eu me frustrei. Quando tanta gente diz assim, poxa vida, deixou de usar óculos, que maravilha. Eu digo, porcaria. Entende? Porque para mim não valeu nada. Pelo contrário, para mim foi um castigo. Então, realmente, Geraldo, a questão do espiritismo, eu escutei uma coisa essa semana, mas foi fantástica. Conversando com um moço, que nós estamos em tratativas, porque nós estamos mobiliando lá nosso mall que a gente ganhou lá para a Rádio Web. Então, estou negociando preços sobre os móveis e tal. E aí, conversando com o moço, ele me falou assim, eu tive pessoas que eu conheci, espíritas, ele assim, que me chamavam atenção. E ele continuou falando, chamavam atenção, Geraldo, pela forma como viviam. Conduta, que na hora, pela conduta, ele assim, na hora que surgia assim, uma fofoca, eles evitavam, paravam. Entendeu? Quer dizer, e que maravilhoso é isso, você pregar o espiritismo pela ação, né? Nós aqui na rádio é michuruca, nós só falamos, nós estamos falando o que o nosso intelecto aprendeu. Sim. Agora, o que nós vivenciarmos do espiritismo, esse é que é a fala alta. Sim, tem sem dúvida. Entendeu? É por aí. Então, ele falando sobre aquelas pessoas, eu pensei assim, poxa vida, um dia eu chego lá. Isso mesmo. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. Vamos lembrar também que existe a União Rádio Web, é uma primeira rádio espírita web da região, 24 horas no ar. Baixe o aplicativo, aquele ícone azul, e você pode ouvir toda a programação de alta qualidade. E, aliás, esse nosso programa Visão Espírita, ele é reproduzido durante a semana, segunda, quarta, sexta, tem horários duas vezes ao dia, e se você não pode ouvir hoje, você pode ouvir durante a semana. E lá também, o Alan tinha nos dito que ele ia reproduzir parte da palestra que o Haroldo Dutra Dias fez no domingo passado. Eu já vi parte dessa palestra, muito interessante, e é tudo instrução, tudo conhecimento, tudo trazendo lições de vida para o nosso cotidiano. E você pode acessar a União Rádio Web através do site www.uniãoradioweb.com.br, ou você pode instalar no seu telefone o aplicativo. Você entra lá na loja, né, da Apple ou do Google, entra na loja e coloca lá União Rádio Web, lá na procura. Você vai encontrar um íconezinho azul desenvolvido pela Apple. Isso. Aquele aplicativo, ele deve custar mais ou menos uns 7, 8 mil reais. E como temos um dos componentes da União Rádio Web, que ele tem um genro que trabalha para a Apple, isso. Então esse cara desenvolveu para nós... Fome com a vontade de comer. Na faixa. Não, nós estamos fazendo tudo na faixa. Por quê? Porque o custo da Rádio Web é aproximadamente R$300 por mês. Então é um custo bem baixo, que a gente tem uma gama de colaboradores que colaboram com 50. Então dá mais ou menos uns R$400, alguma coisa, sobra R$100 por mês. Aí nós temos campanhas pontuais. Então, por exemplo, agora nós temos que mobiliar a União Rádio Web. A gente fez o orçamento. Vai dar aproximadamente uns R$5 mil. Então, o Wilson está desenvolvendo um botão que ele vai colocar no site ou ir no aplicativo, e a pessoa, então, pelo PagSeguro, ela faz a sua contribuição. Então, é uma contribuição pontual que tem um prazo para acabar, arrecadou aquele valor, acabou. E sempre dando satisfação ao público, né? Exato. O dinheiro. Aliás, lá tem uma prestação de contas. Ah, interessante. Você clicar lá em prestação de contas, está lá. Porque não temos ainda um CNPJ, não temos... Tudo vai na minha conta poupança do Banco Itaú. Entendi. Então, por exemplo, no dia 7 teve rendimento de poupança de 9 centavos. Está lá. Rendimento de poupança, 9 centavos. Excelente. Contribuição do Geraldo, tanto, está lá. Certo, excelente. Entendeu? Pagamento da Max, que é o provedor, está lá. Então você tem todas a prestação de contas lá na União Rádio Web. E além disso também, o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Quem mexe mais com isso é o Alan, que não está aqui hoje. Ele sempre coloca lá na íntegra tudo o que é feito aqui. Hoje ele não está, não vai ser atualizado, mas lá tem matérias interessantíssimas que você pode acessar, ler, sugerir, questionar, perguntar. Isso é muito interessante. Além disso, vamos lembrar também dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que no dia 9 de abril, a Banca do Livro Espírita completou 2 anos com vários colaboradores, com vários voluntários, e é uma das razões da existência do programa Visão Espírita é essa banca e vários trabalhos feitos pela USE de Santa Bárbara que nos ajudam muito, muito, muito a manter em pé esse sonho do programa. Né? Aliás, diga-se de passagem, a USE de Santa Bárbara conseguiu uma coisa que nós não conseguimos em Piracicaba. Verdade, o que foi isso? Porque esse programa na rádio, através da rádio da emissora do Brasil, a Rádio Brasil, ela alcança uma gama muito grande de pessoas. Mas ela tem um custo. Né? E em Piracicaba nós não conseguimos pessoal para manter esse custo. E normalmente, por exemplo, então, aqui em Santa Bárbara, através da USE, faz uma pizza. Entende? Quer dizer, como nós não temos esse recurso de um local para fazer isso, de um pessoal para fazer isso, a gente teve, então, que optar pela União Rádio Web, que é o Rádio Web, que aí é compatível com aquilo que a gente arrecada. Excelente, muito bom. Também lembrar da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Você pode ficar sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10h08, já estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro central, é o livro principal, é o livro que nos concentramos e estudamos para dividir com vocês as nossas vivências, as nossas interpretações aqui. Estamos estudando, na sequência, o livro Céu e Inferno. Sempre bom lembrar que lá atrás, quando começamos, estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e agora estamos no Céu e o Inferno. Você vê quanto tempo, né? Quanto tempo, né? A gente vai... E a gente lê, a gente pensa que sabe, não sabe, tem muita coisa que vai... É necessário estudar muito para a gente entender a essência da doutrina espírita, né? E hoje o Kardec... Ele entra aqui, nós estamos no capítulo 7 da primeira parte. A gente vem falando das penas, né, do céu, do inferno, e hoje é princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E o Kardec, o texto que ele coloca aqui é um texto pequeno, mas é texto assim que eu estava pensando hoje, cada parágrafo dá um tempo de estudos. Então, eu vou fazer uma leitura muito breve, de parágrafos, são parágrafos curtos. O Luiz comenta, eu comento também. Então, o Kardec ele vai falar sobre as penas futuras. O que é a pena futura? É um sofrimento, uma punição, entre aspas, algum desdobramento que vai haver em consequência do que você está fazendo hoje. Quer dizer, o que você faz hoje vai ter repercussão lá na frente. Ô, Geraldo, posso te perguntar uma coisa? Agora eu que vou meter você aí na fogueira. Essa pena futura pode redundar numa vantagem? Pode redundar numa vantagem, sim. Se você tiver um comportamento equilibrado, sereno, e que você aprendeu, corrigiu algumas deficiências, que você ajudou o próximo, essa pena não vai existir a pena. Vai ter a recompensa de você viver num ambiente mais esclarecido, mais evoluído, onde você pode desfrutar da alegria. Então, pena não é um castigo. Então, pena não é um castigo. Pode ser, né? Pode ser uma vantagem, uma... O Luiz, quando pergunta, não é uma pergunta simples. Ele amarra a coisa embaixo. Mas tá certo. Eu vou fazer a leitura, Luiz. E olha que interessante o que o Kardec diz. Quer dizer, ontem eu fui ver o que era princípio. É o princípio no sentido princípio da doutrina espírita, né? Quais são os elementos, a causa, a essência, a força inicial? Quais são os princípios da doutrina espírita para falar sobre as penas futuras? E o Kardec escreve assim, eu vou ler um parágrafo. Que a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, o Espiritismo se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, essas almas, que partiram da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou sua situação desgraçada, as impressões, as transformações que ocorreram pela morte do corpo, completando em sua palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. É, eu aí encontro aí uma... Porque o próprio texto fala em pena ou alegria. Né? E a definição de pena, ela é assim, sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Então, eu não falaria mais em pena futura, eu falaria em situação futura. É, talvez seja a terminologia da época, mas isso, é muito bem colocado. Isso, exatamente, entendeu? Porque é uma situação futura. Como pode ser uma situação boa, não necessariamente é uma pena, é uma recompensa. Aí seria, por exemplo, pena e recompensas futuras. Eu acho que o Kardec deve abordar nessa recompensa aí mais para frente. É, deve ser. Ele vai falar. Ele deve falar. E é uma coisa interessante, isso que a gente pode falar aqui. Quando surgiu o Espiritismo, não existia o Espiritismo antes, não existia comunicação, quer dizer, podia existir fatos pontuais, sempre existiam essas comunicações, mas organizada em corpo de doutrina, não existia o Espiritismo. E isso não nasceu assim, nasceu decorrente desse fato, não, era um fato novo. E esse fato novo se reproduziu milhares de vezes, e o Kardec, quando você começa a estudar como surgiu o Espiritismo, você passa a gostar do Espiritismo. Porque o que aconteceu? O Kardec era um homem da ciência, ele era um educador, ele era professor de matemática, inclusive, ele tinha por hábito os estudos profundos. E quando ele começou a observar, para ele também era uma novidade. E ele começou a fazer anotações. E essas anotações, na percepção dele, tinham sentido. Tinham coerência, tinham lógica em muitos momentos, e isso chamou a atenção dele. E ele foi fazendo tantas observações, que ao final das centenas e milhares de observações, ele mesmo concluiu, puxa, aqui tem uma doutrina. E quando lança o Livro dos Espíritos, ele não fala que é o livro do Kardec, é o livro dos Espíritos, não é dele. Ele apenas catalogou, como o Luiz fez aqui o Vadimekon, o Luiz catalogou milhares de assuntos e surgiu o Vadimekon Espírita. O Kardec catalogou milhares de experiências e surgiu o Livro dos Espíritos, dizendo que não era uma ideia preconcebida, porque aquilo surpreendeu ao Kardec. E a grande coisa, os espíritos que vieram traziam informações de como era a vida daquele lado. É, justamente você, quando lê a Gênesis, na introdução da Gênesis e no primeiro capítulo, você vai encontrar exatamente isso. Kardec coloca que os Espíritos tomaram a iniciativa do Livro dos Espíritos. Então, essa revelação ela foi iniciativa dos Espíritos, mas fruto do trabalho dos homens. Sim. Porque ele é que catalogou, ele é que se debruçou sobre tudo e elaborou tudo aquilo que está ali. Né? Então, realmente, é um trabalho mútuo, de profunda racionalidade, por isso que é um trabalho que não tem fim. Né? E ele sempre vai angariar todas as pessoas que se debruçarem sobre ele. E é exatamente isso que fala, Luiz, que é assim. Quando surgiu o Espiritismo, era um vazio que existia na mente das pessoas. Ele foi assimilado prontamente. Era a resposta que muitas pessoas estavam precisando. E era um comentário comum. Nossa, agora é que eu entendo porque tem isso, porque tem aquilo. Então o Espiritismo veio preencher um vácuo que não tinha. E se vocês lembrarem o texto que eu li no livro Emmanuel, fala exatamente isso. Quando chegou o apogeu do positivismo, a negação de muitas coisas, a infalibilidade dos papas, surge a doutrina espírita, entrando num espaço que estava vazio e teve a assimilação, se não de toda, de grande parte da população. Então, quando você tem lá no Evangelho, por exemplo, Jesus perguntando aos discípulos, quando falou do cego de nascença, ele disse assim, quem pecou, ele ou seus pais? Né? Então, teoricamente, para quem imagina uma vida única, Deus é malvado, Deus é ruim. Imagina como é que pode fazer uma pessoa cega. Isso é maldade. Você vai no Boldrini. É isso aí. Então, por exemplo, você atribui a certas crianças que nascem, né, pela primeira vez na vida e aí atribuem a cegueira. Por quê? E aí então Jesus, quando disse que o Consolador explicaria todas essas coisas, ele explica exatamente o que Jesus falou. Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus, quando disse isso, já disse, ele pode ter pecado porque viveu uma vida anterior. Jesus, aí eu cataloguei isso como prova da reencarnação. Sim, sim. Quando Jesus falou isso, ele carimbou reencarnação. Se ele não pecou nessa vida, pegou numa exatamente, outra experiência. Porque ele não poderia ter pecado, porque nasceu cego. Então, nessa encarnação, não poderia ter pecado. Se ele perguntou se ele pecou, é porque pecou encarnação anterior. Quer dizer, ele deixou ali... Ali está catalogado, reencarnação. Outra coisa, aí continuando Kardec diz, preciso é afirmar que não se trata, nesse caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo, que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Kardec dizia o seguinte, ele foi o indivíduo que catalogou, mas os fenômenos mediúnicos aconteciam em Paris, Bordeaux, Montpellier, Nancy, em várias cidades da Bélgica, Espanha, várias pessoas souberam de Kardec e enviavam a Kardec as informações do que tinha ocorrido, e coincidia com o que o Kardec tinha visto em Paris. Então, isso foi dando notoriedade e autoridade à doutrina espírita. Quer dizer, a experiência que ele viveu aqui estava sendo reproduzida em outra cidade, por uma outra pessoa. Então, não foi o Kardec só que viu isso. O Kardec foi quem organizou. Né? E é isso que se chama generalidade e concordância dos espíritos. Os espíritos que já haviam demonstrado a sua sabedoria numa generalidade de assuntos enquanto viveram aqui, se manifestaram sobre esses novos assuntos concordantemente. E é isso, o Luiz tocou num assunto, que o Luiz é que acabou me ensinando, me alertando isso, sobre a generalidade concordante. Isso foi uma das preocupações de Kardec, que ele só iria admitir como verdade aquilo que fosse uma concordância. Então, os fatos semelhantes, em grande parte, em todos os lugares, ele tinha aquilo como uma verdade provisória. E aí ele colocava na Revista Espírita, ganhava mais informação, e ele falava, agora é o momento de se colocar no livro. E isso foi nascendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Então foi essa generalidade que deu força inicial para que a doutrina se instalasse no mundo. Aí o Kardec continua falando do Espiritismo. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares que nem o Kardec conhecia, que eram os médiuns, disseminados pelo mundo. De sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos, olha o final, Luiz, todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. O que que o Geraldo está colocando aí? Porque alguém pode ouvir assim, poxa vida, então não é só a revelação dos espíritos superiores, né? Não, é dos espíritos que vivenciaram aquela situação. Sim. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa hoje sobre moradores de rua. O que que você faz? Pega os moradores de rua, vários, em vários lugares, em vários pontos, em várias situações, e faz uma entrevista com eles. E aí você vai obter um ponto comum que seja comum de todos os moradores de rua. O que que o levou a abandonar o conforto de um lar para morar na rua? Porque não é todo morador de rua que não tem um lar. Sim. Existem muitas criaturas que moram na rua que têm famílias e que abandonaram. Entende? Então, para você fazer uma coisa coerente, uma coisa completa, você tem que ter uma estatística muito ampla. E foi isso que Kardec fez. Por exemplo, aqueles que morriam proveniente de um suicídio, eles descreviam a situação muito semelhante uns aos outros. Por isso que Kardec dizia, os suicidas acontecem assim. Por quê? Porque numa generalidade de casos, ele obtinha sempre a mesma consequência do fato de se suicidar. E é interessante, Luiz, que é assim. Para algumas pessoas que não têm muito conhecimento do que seja o Espiritismo, e eu já ouvi isso, você deve ter ouvido, ah, eu fui em tal lugar e o Espírito falou isso e eu vou seguir. Mas quem é esse Espírito? Aí o Kardec diz assim, que nas comunicações que ele presenciou, tinha comunicações extremamente simples, de pessoas ignorantes, com conceitos errôneos. E aí ele concluiu, puxa, então do outro lado também tem gente ignorante. Ou seja, o indivíduo que é ignorante aqui e morre, ele vai acordar ignorante do outro lado. O indivíduo que é um estudioso aqui e morre, ele vai ser um estudioso do outro lado. O que você é aqui é o que você vai ser lá, num primeiro momento. Ele começou a observar o seguinte, ele fazia perguntas, a resposta que o Espírito dava era uma resposta totalmente equivocada, pequena, desprovida do bom senso. E ele falou, poxa, então quer dizer, no mundo espiritual tem gente ignorante também? Tem. Tem gente maldosa também? Tem. Tem gente mal intencionada? Tem. Mas tem sábios, tem espíritos iluminados. Aí ele começou a pensar, puxa, então a sociedade daqui é um espelho da sociedade de lá. Pronto, eureka, grande descoberta. A gente morre aqui, vai viver lá. E isso foi construindo a doutrina espírita. E aí, uma coisa que eu achei interessante, Luiz, é isso tudo que a gente lê em Kardec, não foi só o que o Kardec viu, foi o que ele recebeu e ele foi comprovar. Era muito comum Kardec ir para a Bélgica, ir para a Holanda, vir para a Itália, para a Suíça, que aliás viveu na Suíça, Espanha, e trazer as experiências de outros médiuns, de outros interessados nesses estudos, e agregar tudo isso na doutrina espírita. Então, tudo que está aqui foi o que Kardec escreveu, mas muitas contribuições ele não viu, mas era coerente e tinha generalidade concordante. E ele faz um desafio para nós aqui. Basta você observar, você não precisa ser espírita. Você não quer ser espírita, é um direito que você tem. Mas você pode observar e você vai ver que isso é verdade. Mas essa observação tem que ser uma observação séria. Eu vou esclarecer uma coisa aqui que o Geraldo falou e é importante para todos vocês que nos ouvem. Espírita não é a pessoa que vai uma ou duas vezes a um centro espírita. Ficou claro isso? Esse fato de alguém frequentar um centro espírita não torna ninguém espírita. O que é que nos torna espíritas? O esforço que nós fizermos para dominar as nossas más inclinações e tentarmos nos melhorar. Então você veja que interessante. Você pode frequentar a Igreja Católica? mas ser um ótimo espírita. Se você fizer esse esforço e se você procurar conhecimento espírita através dos livros. Então, assim, eu vou fazer uma provocação para o Luiz. Esse pessoal, esses amigos nossos que frequentam os centros espíritas, eles estão começando a entender. Eles se definiriam como o quê? Olha, eles podem se definir, se eles frequentam a Igreja Católica, como católicos. Eles podem se definir... Simpatizantes espíritas. Isso. E normalmente eles, de uma forma talvez até inconsciente, eles sempre respondem assim: eu estou tentando ser espírita. É, porque ser espírita é um patamar maior, né? Isso, exatamente. E você sabe que eu já contei isso no grupo espírita que eu frequento. Toda criança tem aqueles arroubos de que sabe alguma coisa, né? E nós, eu era do primário lá em Pirassununga, e recebemos uma cartinha para dar o nome do pai, da mãe, religião. E eu, criança, acho que 8 anos, 9 anos, né? Você acha que você sabe alguma coisa, né? Aí meu pai estava preenchendo, ele brincava comigo: com a data do seu nascimento. Claro que ele sabia, mas é mais para provocar, para preencher. Religião. Eu falei: espírita. Ele falou: não. Eu falei: como não? Aí ele colocou lá uma frase que eu fiquei super magoado com ele. Ele colocou: aprendiz espírita. Não dormi a noite chateado, porque eu pensei que eu já era espírita. Hoje, crescido, eu vejo que ele estava coberto de razão. Eu era um aprendiz espírita. Então, acho que todos nós somos aprendizes. E uma coisa que também, né, nós temos que esclarecer, é importante esclarecer. Por exemplo, o espiritismo surgiu no seio da religião católica, protestante. Sim. Né? Então, se essas religiões tivessem incorporado o conhecimento espírita à sua doutrina, elas teriam formado espíritas católicos. Agregou com bom valor. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Você poderia ser católico e conhecer o espiritismo, porque na religião católica ou protestante iriam se ministrar o conhecimento espírita. E aí, como essas religiões não incorporaram aquilo que chegou no seu seio, o espiritismo acabou se tornando uma religião. Nem era a intenção. Nem era a intenção, não existia a mínima intenção. A intenção era ser um apêndice em termos de conhecimento, de filosofia, de ciência, às religiões. Aí agora você se pergunta: eu sou cobrado que eu vou no centro, eu sou católico. Eu sou cobrado para não ir mais na igreja. Não, está errado. Pessoa que fica querendo exigir isso de você, é um problema seu. Você, amadurecendo o seu conceito, você vai aprender que a doutrina espírita te fornece todo o conhecimento, todos os elementos que vá poder dispensar essa necessidade de cumprir um ritual na igreja. Mas isso é através do seu conhecimento, da sua elevação, da ampliação da sua sensibilidade e conhecimento. Até lá, você vai onde você quiser. Você entra e sai de uma casa espírita quando você quiser. Não existe proibição. Não existe proibição e não existe aquela ameaça assim: olha, toma cuidado, não vá na casa espírita porque depois você não pode mais sair. Porque se um dia você sair, vai acontecer isso, aquilo com você. Não acontece nada. Você vai ao espiritismo porque você julga precisar de alguma coisa que ali é ministrado. E se ali for ministrado, porque tem muita casa espírita que às vezes não tem essa estrutura, a coisa se baseou em outro método, através de um médium, e não lhe acrescenta nada. E além dessa vivência intelectual que você está falando, Luiz, existem certas coisas que mexem muito com as pessoas. Naquele filme As Mães de Chico Xavier, o ator Caio Blatt, ele era um repórter e ele vivencia uma cena que eu imagino que isso se repete todos os dias nos centros espíritas. Ele foi com a intenção de desmascarar as psicografias dos jovens que desencarnavam e vinham pelo Chico Xavier. Então são as mães que estão lá, ávidas por notícia de seus filhos que estão desencarnados. E ele entra no centro espírita com um certo ar de deboche. E ele senta meio no fundo, no meio, mas um pouco mais profundo, e vai observando as reações das pessoas ao saberem que era o seu filho psicografado pelo Chico Xavier. E ele se percebe num momento, porque quando era uma mãe que esperava o seu filho e não era, a mãe sofria terrivelmente, e ele viu o choro, e ele começou a se emocionar com a mãe que estava sofrendo, ele começou a torcer para que viesse o filho da mãe, né? E quando veio, ele falou, nossa, graças a Deus ele veio. Quer dizer, ele foi entrando, quando ele se percebeu, ele estava torcendo junto. Então é uma emoção que você sente nos bons centros espíritas, né? É isso aí. Então isso é muito, muito fundamental, né? É o conhecimento dessa coisa, dessa nuance que a gente tem a aprender. Vai agora para a música? Ah, então, antes da música, eu vou só falar isso daí. Esses bate-papos que a gente está fazendo, é um bate-papo que a gente cresce e acredito que soma com vocês aí. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita, para que ele possa existir aqui, além de todo o trabalho feito pela USE de Santa Bárbara e de vários colaboradores anônimos, também necessita do seu depósito identificado. O Luiz, todo domingo fala, tem gente que coloca R$5, R$10, R$200, R$100, sempre tem, graças a Deus, quem se sensibilize e coloque, e ainda estamos mantendo o programa aqui com 19 anos, porque temos um compromisso com a Rádio Brasil. Então, se você puder nos ajudar, a conta de preferência é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. É a conta de preferência. E outras duas contas do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba. Primeira do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4, decorado já. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Aliás, essa semana teve dois depósitos nessa conta, eu já tinha depositado para a USE o mês passado, e teve dois depósitos, um de R$20, que veio de Limeira. Olha. E hoje, ontem ou hoje de manhã, foi um depósito de R$220. Nossa, também, que maravilha. Nós vamos passar aí para a conta. E esses depósitos, inclusive altos, são depositados mensalmente. Entende? Você vê que, às vezes, falta um mês. E teve um outro mês aí que foi interessante, deixou um mês, depositou duas vezes o mês seguinte, 440. Então é um pessoal realmente, tem um... Aposta no programa. Não. Tem uma moça de Piracicaba, uma querida amiga, ela deposita 222. Para se identificar. Né? Isso. Então a gente agradece sempre esse pessoal. 10 horas e 33 minutos, agora vamos para a música do Luiz, a música de boa qualidade. Mas antes, essa aqui de hoje tem uma historinha, né? Eu ontem estava me preparando para dormir e tal, mas perto de onde eu moro, ali no bairro Alto, em Piracicaba, tem a Igreja Bom Jesus, e a Igreja Bom Jesus, ela construiu uns salões enormes ali, né? E de vez em quando tem um casamento, um bailinho, né? E estava tocando o cavaquinho, é um baile, tocado por um cavaquinho, o pessoal cantando aquelas músicas gostosas. E aí a última música, eu acho que devia de ser, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, não sei, porque eu estava escutando aqui dormindo, né? Aí tocou a Ave Maria com um cavaquinho. Então você veja, como as nossas reações podem ser diferentes, né? Eu podia estar brabo, invocado, quer dizer, esse baile aí não deixa a gente dormir. Mas não, eu estava escutando a música. E aí, quando tocou Ave Maria com cavaquinho, lindo de morrer, eu pensei, poxa vida, essa vai para a música do Luiz. E aí vocês avaliem, se vocês acham que eu tenho razão. Porque eu ouvi isso lá para 1 hora da manhã, dormindo. Essa música aí, Ave Maria, tocada pelo Jorge Aragão, realmente é maravilhoso. Está de parabéns, Luiz, pela escolha da música. Você viu que sono que eu tive? Nossa, que sono maravilhoso, né? Espetacular. Eu já falei, da mesma maneira que eu estou devendo algumas coisas que eu escrevi, o Luiz deve esse CD com todas essas músicas que tocam aqui no programa Visão Espírita e que o Vinícius ali nos ajuda muito, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 40 minutos. Vamos lembrar que agora estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. E estamos estudando o seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje vamos começar um capítulo, o capítulo 17, A Pregação de Jesus. Mas antes de falar sobre a pregação de Jesus, eu gostaria de dividir com você que está nos ouvindo, que em geral, o povo, a maioria das pessoas, da sociedade, tem uma imagem de Jesus, não é imagem física, é imagem, o comportamento, a sua vivência, que é uma imagem muito atrelada a uma outra religião, ao catolicismo, aos evangélicos, e que colocam Jesus de uma forma que muitas pessoas na sociedade aceitam e outras pessoas se distanciam desse Jesus. Porque ele é colocado de uma maneira que muitas pessoas acabam não se identificando com aquilo, que fica um excesso de religiosidade. E o Espiritismo procura trazer esse mesmo Jesus desdobrando nesses textos escritos do Emmanuel e mostrando que ele era um homem encarnado como nós, que teve a vivência como nós, que nasceu de Maria e de José, e que viveu e que teve irmãos, e que convivia com os seus apóstolos, e que ele era um homem sábio. E eu, aonde eu vou, eu digo isso: precisamos conhecer Jesus. Não esse Jesus das religiões, mas a personalidade divina de Jesus. Então, o que a Terezinha procura trazer nesse capítulo é tirar um pouco aquela imagem, aspas, viciada de Jesus e trazer um outro Jesus na concepção, na ótica espírita. E é esse Jesus mais próximo de nós que trago a vocês agora com a Terezinha Oliveira. São pequenos textos que a Terezinha traz sobre a pregação de Jesus. Eu leio e passo para o Luiz. Jesus, o Verbo encarnado. Só essa frase dá um tempo de estudos. E a Terezinha diz: Jesus veio ao mundo para trazer à humanidade a divina mensagem da verdade e do amor. Foi o Verbo entre aspas, que se fez carne e habitou entre nós, no dizer do apóstolo João. Ele afirmava, Jesus afirmava com frequência, essa sua condição de ser apenas um porta-voz ou mensageiro. Então a Terezinha seleciona três frases de Jesus, no qual ele mesmo se intitula como um mensageiro, quando ele disse: o meu ensino, a doutrina da palavra, não é meu, mas sim de Deus que me enviou. Uma outra frase de Jesus: falo do que vi junto de meu Pai, ou dele ouvi. E uma terceira frase: a semente é a palavra de Deus que lanço como semeador a todos quantos ouvem, dependendo a frutificação da ideia do tipo de solo em que essa semente vai cair. Então observem essa silhueta filosófica, essa personalidade de Jesus falando essas frases. E a Terezinha continua: os próprios judeus testemunhavam que Jesus não podia ter aprendido com ninguém na terra a doutrina que expunham, porque eles indagavam entre si: como sabe ele essas letras sem ter estudado? E Jesus coloca a mensagem que traz como condição indispensável para o progresso espiritual humano, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Na realidade, o que a gente se defronta aí é sobre um portador do Pai. O portador, ele é tão mais confiável ou tão mais verdadeiro na medida em que ele conseguiu se aproximar da fonte. E Jesus, a Terra nunca conheceu um ser tão puro, né, e tão perfeito como Jesus. O livro dos Espíritos é claro. O Espírito mais perfeito que habitou esse mundo foi Jesus. E esse Jesus veio nos trazer a mensagem que obteve do próprio Pai. Então ele nos traz todos os elementos que concordam com as informações da doutrina espírita sobre esse Espírito criado simples e ignorante, portador de forma latente de todas as virtudes que um ser humano pode desenvolver. Então Jesus, aquele ser perfeito, que houvera desenvolvido todas aquelas virtudes, ele veio semear entre nós a sementinha que, plantada sobre o coração humano, iria de encontro a essa virtude latente e, através disso, germinar. Né? E ele menciona, depende dos corações... Do solo onde vai cair a semente. Ela vai cair. Então, quando nós entendemos que nós somos seres criados por Deus, com esse potencial latente do desenvolvimento de todas essas virtudes, e nos colocamos, né, à disposição para que isso germine em nós, a partir do momento em que cada um de nós receba com amor essa informação, nós então estaremos nos tornando desenvolvedores daquilo que o Pai plantou em nós. Nós estaremos construindo a nossa própria evolução a partir do desenvolvimento dessas virtudes que estão latentes em cada um de nós, provocadas por essas palavras que Jesus como que regou com essas palavras, essas sementes que se encontram dentro de cada um de nós. E essas sementes, Jesus convida a todos para entenderem essa semente e aceitarem. Quando ele fala a frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente, porque na busca da informação, nós vamos conhecer a verdade. O que é a verdade, Geraldo? Pois é, o que é a verdade, né? Essa é uma pergunta filosófica, depende do ângulo que você coloca. É, mas nós podemos colocar, eu coloco essa verdade. É a realidade. A realidade, né? Eu coloco essa verdade de um exemplo muito simples. Qual é a verdade sobre você colocar ovos para checar, para o pintinho nascer? É, a verdade é que ele vai nascer no 21º dia. 21º dia. Isso é uma verdade. Exatamente. E essa verdade você vê que está entre nós há séculos. Há séculos. Você vê que nós inventamos o maçarico, inventamos o aquecedor, inventamos o diabo. Mas nós não conseguimos fazer com que o ovo choque em mais ou menos que 21 dias. E tem verdades, Luiz, essas verdades, entre aspas, que são verdades transitórias. E, então não são verdades. Exatamente. É isso que eu ia chegar. São estágios que antecedem que a verdade. Porque eu fiz a faculdade no Rio de Janeiro e tinha um professor chamado Nelson Botelho Reis, da 6ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, que ele assim, era uma meio filósofo, ele falava assim, nada tão efêmero como uma verdade científica. Porque naquele momento é uma verdade, mas daqui a pouco aquilo muda. Exatamente, e na realidade ela não é uma verdade científica. Está caminhando para a verdade. Isso. Né? Então é interessante, né? Conhecereis a verdade maior, e ela vos libertará. E aí, dando sequência, a Terezinha coloca, o que que Jesus pregava? O que que ele falava? E a Terezinha coloca, o núcleo central de toda a sua pregação era, primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, adorando-o em espírito e verdade. Isso era a essência maior das suas palavras. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós podemos viver 50 trilhões de anos, mas não vamos encontrar uma verdade além de Deus. Eu acho que o amor a Deus é o reconhecimento de Deus, né? Essa identificação. É você se identificar com o Criador. Exato. Eu sou fruto disso. Em vez de você ficar imaginando que você é um Deus, você, entendeu? Nossa, contrário. É. Né? E outra lição que Jesus passava, além do amor a Deus, era o amor ao próximo como a si mesmo, fazendo as criaturas tudo quanto quereis que elas vos façam. Geraldo, eu quero investir um pouquinho mais de tempo. Esse amor a Deus, quando as pessoas raciocinam sobre isso, raciocinam sobre um olhar, sobre um pensamento humano. E elas imaginam assim, imagina, Deus querendo ser amado. Não. Essas são palavras nossas que tentam explicar que esse amor a Deus, ele significa você estar em sintonia com as suas leis. Esse é o amor a Deus. É você se submeter de forma dócil e disciplinada as leis estabelecidas por Deus dessa harmonia universal. O que, que acontece com o nosso sistema solar? O nosso sistema solar tem uma lua girando em torno da Terra sobre uma determinada circunferência que em determinados dias do ano ela passa para uma distância menor, que tem um verão, tem um inverno, e tudo isso de uma forma harmoniosa acontece nesse universo todo, de forma harmoniosa, acontecem colisões de galáxias. Não é o acaso. Não é o acaso. São leis que, saindo fora dessas forças, provocam uma colisão e nascem outros mundos, nos mostrando a morte na sua pura realidade, que nós distorcemos. O que é o nascimento? É a chegada. O que é a morte? A partida. Nada mais do que isso. É o espírito se achegando à carne. É o espírito se desligando da carne. Não tem mais nada do que isso. Mas nós carregamos a morte com essa coisa tétrica. É, um grande sofrimento. Exatamente, e na realidade nós deveríamos encarar a morte de uma forma só. Você teve uma vida exemplar, uma vida que você teria que ser enterrado sobre aplausos e alegria, viveu. E é interessante observar outras opiniões, é aquela frase famosa, né, que os espíritos disseram, enquanto vocês choram pelos que partem, nós, desse lado, choramos pelos que ficam. É isso aí, os que estão indo. Por quê? Porque aqueles que vêm, por isso que é uma doutrina racional, uma doutrina maravilhosa, porque aqueles que estão chegando para um desafio. Sim. Eles estão chegando para um evento que eles não sabem... Uma prova. Ninguém entra na prova sorrindo. É isso aí. Está na prova. Exatamente. Então, aí tem esse amor a Deus que o Luiz falou muito bem, o amor ao próximo como a si mesmo, e aí caberia também o que é o amor ao próximo, né? Esse amor tem estágios de compreensão e de assimilação nessa convivência do dia a dia com as pessoas. Uma coisa é você amar o seu próximo, a sua esposa, o seu filho, outra coisa é você amar aquele que lhe ofende, lhe agride. Evidente que aquele impulso inicial não vai ser o mesmo, mas ao longo do tempo você vai compreender aquele que lhe agride e você vai começar a entender que ele é mais frágil do que perverso e que você começa a amá-lo iniciando pelo primeiro passo, que é a compreensão. E o segundo passo é a tolerância. Veja quando Jesus foi crucificado, que ele falou ao Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. São crianças. Quantos daqueles que ali estavam presentes, ajudando a crucificar o Cristo, desejando a crucificação do Cristo, que hoje já não são espíritos de luz? Pois é, com certeza. Né? Entendeu? Com certeza. Então, com aquela atitude de Jesus, como ele transformou. Agora imagina se Jesus tivesse naquele momento, blasfemando e dizendo assim: malditos! Nossa. Sois malditos, porque eu só fiz coisa boa para vocês. Enganando. Eu só ajudei vocês. Vocês estão crucificando um inocente. É, ele deu uma lição. Exatamente. Naquele momento, né? Eu pergunto: quantos séculos ele seria lembrado? Talvez não chegasse a um século. Um século, é verdade. Agora, morrendo, se deixando imolar, muitos julgando que ele estava sendo covarde, que ele morreu entre ladrões, há 2000 anos nós estamos falando dele. E cada dia mais. Entende? Quer dizer, então, a favor disso, dessa sua atitude, tem um fato. Há 2000 anos... nós ainda estamos estudando o que Jesus quis dizer com cultivai o tesouro que a traça não rói. E só um detalhe, eu tenho me dedicado, Luiz, a ver os vídeos de um filósofo, professor da USP, o Clóvis de Barros. E ontem, vendo um das palestras dele, ele fala de Jesus. E ele fala da grandiosidade de Jesus, da inteligência de Jesus. E é muito interessante isso partir de um filósofo, de um professor da USP. Ele não vê Jesus como muitos nós vemos aqui. De forma mística. Ele, né, vê Jesus com a inteligência. Ele começa a falar frases de Jesus, mas do ponto de vista assim, ele era muito inteligente. Então, partindo de uma personalidade como Clóvis de Barros, tem que ser respeitado. Então, não é, ele é um indivíduo altamente intelectual, um grande estudioso. Então, partindo dele, isso fortalece cada vez mais os nossos pensamentos aqui. Mas na semana que vem a gente vai dar sequência do que Jesus pregava, são 10 horas e 57 minutos. Eu vou antes lembrar aqui que no sábado que vem, no dia 12 de maio, no Centro Espírita Batuíra, na rua Laudelino Frank 59, na Vila Boldrin, em Santa Bárbara do Oeste, haverá uma palestra do Orson Peter Carrara. O título é Vida e Espiritismo. Então, repetindo mais uma vez, 12 de maio, sábado, às 14 horas, palestra com Orson Peter Carrara no Centro Espírita Batuíra. Luiz Pessoa, suas últimas palavras, Luiz. A semana vai ser cheia. É? É, segunda-feira eu estou cheia aqui no Caminho do Progresso, né? Falarei lá no Centro Espírita Caminho do Progresso. Na sexta-feira eu estarei em São Pedro, eita, falando no Centro Espírita Missionários da Luz. E essa semana eu vou ter o prazer de visitar no domingo, no sábado e domingo, eu estarei em Marília, e vou visitar minha irmãzinha que mora lá. Ela está promovendo um encontro e ela está trazendo 3 irmãos nossos de Santa Catarina. E estamos indo, eu e os meus filhos, aqui também para Marília. Nós estamos, nossa, indo em 11 pessoas. Eita. Então, vamos ter um encontro muito gostoso lá de família. Um grande abraço para vocês. Que Jesus ilumine a cada um de vocês. E que nesse instante, aquele que eventualmente estiver precisando de energias positivas no sentido de ajudá-lo, com relação a um pensamento triste, com relação a uma situação desagradável, que ele possa, através da vibração que nosso programa emite, com todo amor, com todo carinho, ser beneficiado por essas bênçãos. Muito bem, eu também estarei a semana que vem aqui, mas no outro não estarei, porque eu estarei viajando. Aí eu estarei aqui. Aí você estará aqui. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar também, então, que o Alan não está aqui e que ele possa estar tranquilo, e todos vocês que nos ouviram, nos enviem suas perguntas, questionamentos, e vamos agradecer a Deus a bondade de permitir que façamos esse programa, que é uma difusão do Espiritismo. Que Deus e Jesus abençoe a sua semana, a nossa semana, e que domingo que vem possamos estar aqui conversando mais um pouco sobre o Espiritismo. Dessa forma, encerramos o programa assim: agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Um bom domingo a todos, nos encontramos domingo que vem. E vem, continuem com Deus, porque vem aí mais um programa Construção.